Eu tô tomando todas pra comemorar. Eu vou dar uma festa de open bar. Ela tá pensando só porque me deixou. Vou morrer de amor. Vou fazer ao contrário do que tá pensando. Se acha que eu vou chorar, eu não vou ficar na solidão. Não se engane comigo que antes de te amar, eu já me amava mais. Você era a minha metade, que hoje não faz falta pra mim. Tomando todas pra comemorar. Eu vou dar uma festa de open bar. Ela tá pensando só porque me deixou. Vou morrer de amor. Eu tô tomando todas pra comemorar. Eu vou dar uma festa de open bar. Ela tá pensando só porque me deixou. Vou fazer ao contrário do que tá pensando. Se acha que eu vou chorar, não, não vou ficar na solidão. Não se engane comigo que antes de te amar, eu já me amava mais. Você era a minha metade, que hoje não faz falta pra mim.